quero ser santo. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero ser alguém rendido aos teus pés. Eu quero ser pra sempre teu. Então entrego tudo aos teus pés. Eu quero me encher com tua vontade para mim. Que o teu amor renove o meu viver. Eu quero ser livre pra ti. Então entrego tudo aos teus pés. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Esse é o meu desejo. Ser usado por ti. Quero ser santo. Eu quero me esvaziar de mim. Quero te sentir mais perto de mim. E minha vida é para te servir. É para te servir. Este é o meu desejo. Servir.